Ótimos preços. Malharia Vera Cruz. Rua São Francisco 797, na Vera Cruz, em Caçapava. Tomate, o maior nome em fabricação de móveis para sua residência ou estabelecimento comercial, vai lhes oferecer a hora certa. Tenha em sua casa ou estabelecimento comercial os mais lindos e atraentes móveis fabricados por Cláudio Marcomatti. Telefone 22-2023. No Grande Vale são precisamente 13 horas. Boa tarde, Brasil. Universal, onde seu verão é mais quente. Um amor de verão. 1250 kHz. Um amor de verão. Estamos apresentando. Apresentação de Geraldo Magela. No oferecimento de Eros Motel, o Deus do Amor.